Alerge Serviço. Para os fãs de fotografia e principalmente de Sebastião Salgado, este é o último final de semana que a exposição Gênesis vai estar no Jardim Botânico. O Museu do Meio Ambiente fica na Rua Jardim Botânico 1008 e funciona todos os dias, menos segunda-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. Depois da exposição, aproveite também para conhecer a 10ª edição do Circuito das Artes do Jardim Botânico. Os ateliês da região ficam abertos à visitação. O circuito acontece no sábado e domingo, do meio-dia às 7 da noite. Uma van que custa R$ 8,00 faz um tour com os visitantes por todos os ateliês. Ela sai do mesmo lugar da exposição Gênesis, na Rua Jardim Botânico 1008. No Memorial Getúlio Vargas está acontecendo a exposição O Rio de Augusto Malta. São fotografias do Rio de Janeiro de 1903 a 1936, quando ele era o fotógrafo oficial da Prefeitura do Rio. O museu fica na Praça Luiz de Camões, ao lado do Hotel Glória, e funciona de terça a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. A exposição acontece até o dia 27 de setembro. A entrada é franca. Estão abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos no Teatro Municipal. Vão ser oferecidos cursos de maquiagem de efeitos especiais, operador de luz e produção, com início em 3 de setembro até o dia 11 do mesmo mês. A carga horária é de 40 horas. Para ter mais detalhes sobre os cursos, acesse o site teatromunicipal.rj.gov.br. Repetindo, teatromunicipal.rj.gov.br. No endereço do site, o teatro é com TH. Seguindo a programação do teatro, nesse domingo o Teatro Municipal apresenta o concerto com a Banda Sinfônica do Exército. O ingresso custa só R$ 1. A apresentação começa às 11 da manhã e termina à 1 da tarde. O endereço é Praça Marechal Floriano, sem número, no centro do Rio. Abrindo a agenda de shows para esse final de semana, nada melhor do que curtir o Djavan no Vivo Rio. Ele está divulgando o último CD, Rua dos Amores. Os shows acontecem na sexta e no sábado, às 10 da noite. O Vivo Rio fica na Avenida Dom Henrique, 85, no Parque do Flamengo. O ingresso custa entre R$ 70 e R$ 220. Uma figura ilustre desembarcou nas terras cariocas. O pianista vencedor de 14 Grammys, o americano Herbie Hancock, vai fazer show no Citibank Hall. O show acontece no sábado às 8h30 da noite. O endereço é Avenida Ayrton Senna 3000, na Barra da Tijuca. A entrada custa entre R$ 90 e R$ 400. Com informações do Departamento de Cultura, reportagem Patrícia Poitevin.